Unitins FM. Unitins FM 96.1. Sempre com você. Malu Alimentos do Brasil. Figueiredo já é o nome dele. Jonathan Ferraz, frango favorito. Miami Lingerie. Caprichado, menos do beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você? Do que adiantou nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu será, não faltou esquema, é culpa da de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou. Você ouviu na Unitins FM? Trânsito livre. Aqui, a programação é livre. Unitins FM. YC 579, frequência modulada em 96.1 MHz. Rádio Unitins FM. Informação, cultura e entretenimento. Jornalismo a serviço da comunidade. Emissora da Universidade Estadual do Tocantins. Governo do Tocantins. Unitins FM. Unitins FM. Apoio Cultural Unitins FM, sempre com você. Ao fazer suas compras do mês, da semana ou de todo dia, venha para o supermercado Mini Box 31. Duas lojas na região norte de Palmas, 303 Norte e 404 Norte. Setores de açougue, bebidas, mercearia, frios, hortifruti, padaria e muito mais. No Mini Box 31, você abastece sua despensa gastando menos. Supermercado na região norte é Mini Box 31. Opção de economia todo dia. Consumo eficiente, economia de energia. pra gente. Continuando com a nossa ouvinte Ana, que está aprendendo sobre consumo consciente de energia elétrica. Me diz uma coisa, você passa roupa todo dia? Eu não, eu só uso ferro elétrico quando junto muita roupa. Dá uma canseira, eu sei, mas as roupas ficam tudo passadinhas de uma vez só. E também, nada de ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora. Evite colocar alimentos quentes e nada de botar tênis e roupas para secar atrás da geladeira. No Tocantins, nós temos muito sol. Isso eu já sei. E ainda reduz o consumo de água e protege o meio ambiente. É isso aí, minha amiga Ana. Parabéns. Obrigado pela participação. E se precisar de alguma orientação, é só falar com a gente. Muito obrigada. Eu vou aproveitar e avisar o pessoal aqui de casa e os vizinhos também. Quero ver todo mundo economizando energia. Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins, CETO. Programa Hora Extra, de segunda a sexta, das 19 às 21 horas. Apresentação, Shirley Cavalcante. Sempre com você, Unitiz FM. A partir de agora, você ouve na Unitiz FM, Coração Sertanejo. Coração Sertanejo, um programa para te fazer viajar através da nossa boa música sertaneja. Programa Coração Sertanejo, apresentação PP do Rádio. Privilégio ter você por aqui, já estamos chegando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Máquina pronta então para mais um Coração Sertanejo aqui na nossa Unitins. Unitins FM, alegria, diversão, muita informação e o melhor do rádio para você. Boa tarde, hein? Estamos juntos a partir de agora para mais um Coração Sertanejo daquele modelinho. Oi, quase que engasgou. É, daquele modelinho, daquele jeitinho, hein? Quase que o trem deu um revestrez aqui, mas tá tudo legal. Tudo na qualidade com os melhores ouvintes sempre, viu? 3218-4910 é o nosso fone zap. De agora até às 18h30, a gente manda ver. A gente capricha legal aqui no repertório, viu? Levando alegria e informação, trazendo também a sua participação, que é muito importante para a gente, né, levar muita energia boa e positiva. Contagiar também os nossos ouvintes aí com aquela energia boa e positiva, onde quer que esteja, viu? Chacras, fazendas, sítios, pessoal nas estradas também, estaduais, federais, nas vicinais aí, na companhia, viu? Aquele modelo que eu sempre gosto de falar, né? Onde tem um radinho ligado, não tem solidão. E por aqui tem alegria, tem diversão, tem informação. E a gente toca muita moda, muita, mas muita moda bonita, papai. É desse modelo, é Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, tem umas modas aqui que eu vou te contar. É só moda chique, viu? É moda top mesmo, viu? Moda granfina, mas granfina demais aí para você curtir e com certeza encarar junto conosco então mais uma edição. Aí o computador falou: Pepe, você tá voltando hoje, né? Voltou hoje aqui para nossa missão, para nossa empreitada, eu já vou dar uma travada aqui, né? Ele resolveu simplesmente travar, mas tudo bem. É, a gente vai conseguir vencer ele aqui rapidinho. Enquanto isso, deixa eu organizar a música boa aqui pra turma, né? Deixa eu trazer moda boa aqui para os nossos ouvintes, enquanto a gente vai ajustando aqui, fazendo aquele carinho, aquele talento especial com o nosso computador aqui, que ele falou: não, quero dar uma paradinha, dá um tempo aí para mim, quero dar uma paradinha aí, rapaz. Então, bora mexendo com outro computador aqui, né? Bora mexendo com outro computador aqui no estilo, viu? 4h10 agora, bora, menino, bora desenrolando aqui a missão. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começos que o fim não passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega.